o crime. A sentença de morte pra todo criminoso. Insustentável a situação que vive o nosso povo. A nossa classe afundida está desmoronando. Na realidade este tumor está só piorando. Neguinho da favela com medo continua se armando. E o plebeu com sua gata naquele puta apartamento. É, estão só se amando. Será que é tudo planejado ou obra do destino? Eu acho que tem dedo de magnata cretino. Dentro da favela nos restou o creme. Atitude errada, tô ligado. E aí, me dá meu cano, porque nesse caminho eu tô firme. Tem os malucos na minha área, na minha quebra de carrão zerado. Relógio novo, pulseirona de ouro, mina gostosa. De shortinho sempre do seu lado. E eu sem grana, sem um trampo, na minha quebra largado. Eu tô no crime, eu quero sorte, sempre faço fica. Esse estilo de vida, pode crer, é o que liga. Eu quero mais, eu quero tudo e não me diga não. Pra conseguir o que quero, não posso ser cidadão. É, meter os canos, véi, é a saída. Entrar pro crime, pode crer, é a solução. Meter os canos não é a saída. Entrar pro crime não é a solução. Meter os canos não é a saída. Entrar pro crime não é a solução. No Planalto Central tem cara de moral. Engravatado, bem vestido, ditas regras e tal. Fala que cadeia é um lugar pra marginal. Não se preocupa, não esquenta com a questão social. Dá dignidade ao pobre, uma razão pra viver. Não ser coitado, explorado, ter uma chance pra vencer. A eleição tá chegando, os caras colam nas favelas. Depois que ganham um abraço, não tem choro e nem vela. É uma jogada de malandro, explora o pobre, arrocha o pobre e põe até na TV. Tratado como lixo, um verme escorraçado, pode crer. Por isso cada dia que passa, eu tenho mais certeza. Meter os canos é a saída. Entrar pro crime, pode crer, é a solução. Meter os canos não é a saída. Entrar pro crime não é a solução. Meter os canos não é a saída. Entrar pro crime não é a solução. Estrumbadas de traficantes, mas geralmente as raposas grandes é que sobrevivem. Os guetos estão matando pipocanos, pequenos traficantes, aqueles que existem. Mão de obra barata, gente sobrando pro tráfico. A ideia de ser bandido, a molecada nesse aprendizado. Professor é que não falta, gambé extorquindo, tiroteio, maluco fugindo. Não há esperança para o fim das drogas, não podemos pará-lo. Traficam tudo que podem, traficam sempre no talo. O pó é a chave pra muitas portas fechadas. É, a neurose tira o medo e abre as fronteiras que estão lacradas. Não espere que na sua queda o paraquedas se abra, pois a bala é certeira na sua cara. Nas periferias os soldados estão armados para a guerra. E do seu lado um chegado te aconselhando. E você dizendo, véi, vê se me erra. Não perca a consciência, não deixe que eles te condenem. Se você não deve, não teme, sacou? Se você deixar como uma laranja, eles te espremem. O mundo é dos espertos, ditado antigo. Palavras de pessoas que estão sempre certas. Nas entradas dos guetos existem algumas senhas que não podem, não devem ser violadas. Você deve vencer os obstáculos e não entrar nas roubadas. Os que não lutam nem sempre estão vencidos ou são indefesos. Muitas vezes são fortes e competentes. Cara de rocha, maluco de peso. Mas na real, véi, eu acho o seguinte: meter os canos não é a saída. É, entrar pro crime não é a solução. Cara de rocha, maluco de peso. Cara de rocha, maluco de peso. Meter os canos não é a saída.